desta noite. Santo dos céus, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas. E tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta. E tua presença é o meu prazer. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Você pode dizer: a vitória é nossa. A vitória é nossa. Aleluia, se a vitória é nossa, abra a sua Bíblia comigo, livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 a seguir, estaremos lendo a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10 a seguir. Quantos acharam, digam amém. Diz-nos a palavra do Senhor: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestido-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando ao nosso eterno Deus nesta noite. Somos gratos a Ele, em primeiro lugar, por mais uma vez termos a oportunidade de ministrar a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Com certeza você não veio a este lugar em vão. Com certeza você não veio a esta casa de adoração em vão. Você veio aqui para ser alcançado pelas mãos do Senhor, ser alcançado pelas bênçãos de Deus para a sua vida. Nesta noite o Senhor tem algo especial para você. O Senhor tem uma bênção para lhe entregar. E buscando a providência de Deus, a vontade de Deus para nós nesta noite, o Espírito Santo do Senhor nos levou a meditar neste contexto que nos fala acerca da armadura de Deus para o crente nestes dias atuais da igreja na face da terra. Quando olhamos para esta passagem bíblica, quando olhamos para este contexto bíblico escrito pelo nosso irmão Paulo, nós vamos ver que Paulo apresenta aqui a sua preocupação com a igreja de Éfeso. Paulo, em suas viagens missionárias, durante a sua segunda viagem missionária, Paulo passa pela cidade de Éfeso, conhece ali o povo e agora começa a estabelecer o ministério da evangelização naquele lugar. Porém, Paulo não fica por ali muitos dias, mas durante a sua terceira viagem, Paulo retorna à cidade de Éfeso e agora Paulo estabelece ali a sua morada, a sua estadia. A história nos conta no livro de Atos, a partir do capítulo 18, que Paulo Paulo, durante a sua estadia em Éfeso, Paulo anuncia a palavra de Deus. Já havia passado um outro evangelista por aquele lugar, um outro mensageiro, mas não havia falado acerca do poder que batizava com o Espírito Santo. E Paulo, quando vai àquela cidade, na sua terceira viagem, estabelecendo ali morada, Paulo começa a falar do poder de Deus, e as pessoas começam a entender, e as pessoas começam a receber, as pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo. Mas nós vemos também, além da manifestação da presença do Espírito Santo no meio da igreja de Éfeso, no meio do povo de Éfeso, nós vemos também pessoas serem curadas. Nós vemos também a palavra de Deus nos apresentando que pessoas eram transformadas pelo poder da oração. A história nos fala que a fama de Paulo naquela região era tão grande que as pessoas queriam o lenço de Paulo, queriam as vestes de Paulo para levar as outras pessoas, para ministrar às outras pessoas curas, milagres. O poder de Deus estava declarado naquele lugar, a cidade estava sendo movida pelo poder de Deus. Porém, Paulo, terminando o seu processo de evangelização naquele lugar, Paulo se retira daquela cidade. Passa-se os anos e a história agora nos apresenta e nos mostra Paulo agora como prisioneiro do Senhor, prisioneiro não em cadeias, mas numa prisão domiciliar, anos depois. E agora Paulo decide escrever à igreja de Éfeso, a igreja a qual ele havia evangelizado, a igreja a qual ele conhecia, a igreja a qual ele tinha amigos, a igreja a qual ele já havia convivido com aqueles irmãos. E Paulo então agora decide exortar a igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para o livro de Éfeso e vamos meditar nestes 6 capítulos, nós vamos ver que Paulo começa falando aos crentes acerca do pecado para a salvação pela graça. Paulo começa falando aos crentes também acerca da unidade da fé. Paulo começa a falar aos crentes, a exortar o povo de Deus para que vivesse em uma unidade, para que vivesse em santidade, para que o povo não perdesse a ritualidade de servir ao Senhor. Porém, quando nós chegamos no capítulo 6, que foi o capítulo que lemos, nós vamos ver Paulo mudando de cenário, e agora Paulo entrando em um campo de batalha, Paulo entrando agora em uma situação de luta. Paulo nos mostra a guerra espiritual, e é cerca desta guerra espiritual que eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu elevo espiritual. Nós estamos trilhando nesta terra, nós estamos nestes dias caminhando prestes à volta do Senhor Jesus, mas a nossa luta aqui nesta vida terrena, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela é contra os principados e potestades, ela é contra Satanás, que se levanta cada dia contra a igreja do Senhor. Satanás está a todos os momentos tentando lançar um dardo para inflamar a tua vida, tentando armar uma cilada para te destruir, tentando armar uma emboscada para que você venha a ser refém do diabo. Mas Satanás não adentra aonde tem um povo que serve ao Senhor. Satanás rodeia essa igreja, mas aqui ele não pisa, porque tem um povo aqui que ainda serve, adora e exalta o nome do Senhor. Se você faz parte desse povo, levanta a sua mão para cima, glorifica ele, porque você está no lugar aonde habita o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Paulo falando acerca desta guerra. Paulo bem sabia que para o crente vencer a batalha, não era necessário as armas carnais, não era necessário as armas materiais, não era necessário a força humana. Tanto é que Paulo ressalta em sua carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. São armas espirituais que Deus nos apresenta, que Deus nos capacita, que Deus nos oferece para vencer a guerra. Se queremos vencer uma batalha nesta vida, se queremos alcançar milagres da parte do Senhor, se queremos vitória para a nossa vida financeira, se queremos vitória para a nossa vida conjugal, se queremos vitória para a nossa vida espiritual, nós só vencemos se tivermos as armas espirituais de Deus na nossa vida. E é sobre estas armas que eu quero lhe falar esta noite. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nestes versículos que lemos, Paulo agora começa a falar acerca das armas de Deus, para o crente. No verso 14, Paulo nos fala o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Quando Paulo fala cingindo-vos com a verdade, talvez na sua Bíblia, na sua versão bíblica, está dizendo cingindo-vos com o cinto da verdade. Paulo agora começa a apresentar a primeira arma para o crente vencer a batalha. Paulo estava em uma prisão domiciliar, Paulo era prisioneiro de Cristo na cidade de Roma, mas Paulo bem sabia como eram os soldados de Roma, e agora, tomando como base a vida de um soldado, Paulo exemplifica a vida do cristão, porque nós somos soldados do Senhor, nós fazemos parte da milícia de Jeová, estamos militando nesta terra, estamos marchando em direção aos céus, e o nosso general ainda se chama, ainda é Jesus, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, que ainda peleja pela tua causa e peleja pela minha causa esta noite. Arabacandarabachai. E Paulo continua agora dizendo acerca do cinto da verdade. E quando eu olho o cinto da verdade, eu começo a entender o porquê que Paulo fala acerca do cinto da verdade. O cinto era o primeiro elemento que o soldado de guerra usava quando ia se preparar para a batalha. É certo que o soldado romano, ele se vestia diferente, não era vestes como nós vestimos nos dias de hoje, mas segundo a história romana, ela nos apresenta que o soldado usava um manto, usava talvez uma roupa larga, comprida. Você sabe como que é, talvez você já viu em alguma história romana. E além de ir aquela vestidura, o soldado tinha que ter um cinto para abraçar bem a sua cintura, para segurar o seu vestido. E é acerca deste cinto que Paulo nos fala, o cinto da verdade. Mas por que Paulo fala cinto da verdade? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o cinto não podia ser um cinto frouxo, não poderia ser um cinto falso, não poderia ser um cinto fino, que a qualquer momento que aquele soldado saísse caminhando para a batalha, aquele cinto viesse se romper, viesse a falhar. Aquele cinto também servia para o soldado colocar a sua espada. Imagine a tragédia do soldado andando e de repente o seu cinto se rebentar, a sua espada cairia, talvez aquele soldado não teria condições de vencer uma guerra. Por isso que Paulo fala cinto da verdade. Daí nós entendemos que Paulo estava dizendo para os crentes da igreja do Senhor, e esta palavra serve para a tua vida, serve para a minha vida, que nós, servos do Senhor, soldados de Cristo, soldados do Senhor, nós temos que ter esse cinto da verdade. Mas que verdade é esta? Paulo estava falando da verdade que tem que estar cingida na nossa vida. Paulo estava falando da verdade que tem que estar cingida nos nossos lábios, da verdade que tem que estar cingida no nosso viver, na nossa transparência. Nós, se queremos vencer nesta vida, se nós queremos alcançar alguma coisa da parte de Deus, a verdade tem que estar cingida na nossa vida, a verdade tem que estar no nosso falar, a verdade tem que estar no nosso agir, a verdade tem que estar no nosso pensar, a verdade tem que estar nas nossas atitudes. Mas o porquê que muito crente não vence, mas o porquê que muitas pessoas não alcançam a vitória da parte do Senhor, porque a verdade já não está mais na sua vida, a verdade já não mais está cingida nos seus lábios. É tanta mentira, é tanta besteira, é tanta falsidade, que não tem lugar para vida, mas eu quero crer com os olhos da fé esta noite. Se você está servindo ao Senhor, você tem o cinto da verdade, a verdade está estampada na tua vida, e você vai vencer esta batalha em nome do Senhor Jesus. A verdade tem que estar cingida em nossa vida. Paulo nos fala no capítulo 4, no versículo 25 do livro de Efésios: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade. Fala cada um a verdade. A verdade tem que estar em nossa vida. Mas o porquê que você não vence na vida financeira, meu irmão? Deixa eu te explicar. Dentro da igreja, muitas vezes você parece ser o mais santo, você parece ser o mais cristão, mas lá fora você é um trambiqueiro, você passa os outros para trás, você solta cheque sem fundo, você compra e não paga. Por isso que a bênção de Deus não te alcança. Mas se a verdade estiver na tua vida, você vai vencer, e a bênção de Deus estará sobre a tua vida, e você verá a mão de Deus sobre você. Se queremos fazer algo de melhor para o Senhor, a verdade tem que estar na nossa vida, a verdade tem que estar no nosso viver. Mas muitas vidas, em muitas vidas falta a verdade. Mas em muitas pessoas falta a verdade. Verdade não é só da porta da igreja para dentro, meu irmão. Ter a verdade é ser santo aqui dentro, é viver em santidade aqui lá fora, por onde você passar, a verdade estar estampada em você, olharem para você com bons olhos, entenderem que você é alguém que faz a diferença, as pessoas têm que confiar em você, a honestidade tem que estar em tua vida, é a verdade de Deus estampada em você, é o cinto da verdade. E Paulo nos fala acerca deste cinto da verdade. E eu entendo que a primeira arma que o Senhor nos apresenta nesta passagem bíblica é a verdade. A verdade tem que estar em nossa vida. Muitas vezes nós somos falhos, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós transgredimos a vontade do Senhor. Mas Deus vive na verdade. Ele é fiel, Ele não é infiel, Ele não é imutável, Ele não muda. Ele é um Deus que fala, cumpre e abençoa os seus, mas temos que viver na verdade. E Paulo continua dizendo no verso 14: cingindo com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Nós vemos o segundo elemento, a segunda arma que o Senhor nos apresenta, e Paulo nos figura esta arma como a couraça da justiça. A couraça era mais um dos elementos que o soldado usava para a guerra, que o soldado usava para proteger o seu peito, para proteger a parte frontal da sua vida, do seu corpo. O soldado agora usava a couraça, e Paulo apresenta essa couraça como a couraça da justiça. Esta couraça era preparada num material muito especial para que a seta do inimigo não viesse atingir o peito do soldado. E eu entendo esta couraça como uma pureza moral que o Senhor quer estabelecer na nossa vida. Segundo alguns historiadores, esta couraça, ela simplesmente protegia o peito do soldado. Ela não protegia as costas do soldado. Isto para que o soldado não fosse guerrear de costas. Isto para que o soldado não virasse as costas para o inimigo. Porque se ele virasse as costas para o inimigo e tentasse fugir da guerra, ele seria atingido por um dardo do seu inimigo. Então essa couraça protegia o peito do soldado. E nós entendemos então que o Senhor quer nos estabelecer, quer nos conceder a couraça da justiça. Mas para quê? Para proteger o seu coração, meu irmão. O Senhor está preocupado com o centro das suas emoções. O Senhor está preocupado com o seu coração. O Senhor está preocupado com a sua vida. E o Senhor quer proteger o seu coração. Se você anda desprotegido, se a couraça não está na tua vida, as setas do diabo atingem o teu coração, e você se torna fraco, se torna debilitado para fazer a obra de Deus, para estar servindo ao Senhor. Quantas pessoas desfalecem, quantas pessoas desistem na caminhada, sabe por quê? Porque o dardo do diabo, a seta de Satanás, atingiu o seu coração. Ele estava desprotegido, mas esta noite o Senhor te apresenta a couraça da justiça. Ele te veste, Ele te cobre, Ele te redime, Ele te restaura e te dá um novo coração em Cristo Jesus para você alcançar a vitória do Senhor. Se você pode glorificar a Ele, exalte o nome dEle esta noite. Deus é fiel, Deus não falha. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Ai, você fica pensando que não vai acontecer nada de bom na tua vida. Você fica dando crédito para a seta do diabo que atingiu o seu coração, que veio para te trazer o desânimo, que veio para te trazer aquele mal-estar, que você não tem força para caminhar. É tanto fracasso na tua vida. Meu irmão, tira essa seta do diabo no poder que há no nome do Senhor, e agora receba a couraça da justiça para te dar a vitória em meio às tribulações dessa vida. O Senhor quer estabelecer na tua vida a couraça da justiça. A justiça do homem pode ser falha, a justiça do homem pode ser corrompida, mas a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Ah, Ele vai pelejar pela tua causa. Ele vai pelejar pelo teu filho que está fora dos caminhos do Senhor. Ele vai pelejar por aquela situação que parece impossível aos teus olhos. Ele vai pelejar por você. É a justiça de Deus que te fortalece. É a couraça que o Senhor lhe apresenta. Mas Paulo continua dizendo em suas palavras, no verso 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Paulo nos fala acerca de uma sandália que nós devemos que calçar para caminhar e fazer a obra do Senhor. Paulo apresenta aqui a sandália dos homens romanos, e a história nos fala que a sandália dos homens romanos eram sandálias diferenciadas. As sandálias dos soldados romanos não eram sandálias qualquer, não eram sandálias normais. Elas eram diferenciadas. Em cada sandália havia um preparamento diferenciado. Embaixo haviam pedras, haviam ponteiros que faziam com aquele que, como aquele soldado, ao caminhar, não viesse deslizar, não viesse cair, não viesse talvez tropeçar. Fazia com aqui que o com que o soldado tivesse uma estabilidade quando ele caminhasse. Se o soldado tivesse um terreno inclinado, aquele soldado ia conseguir passar pelo terreno inclinado. Se precisasse subir no mais alto da montanha, o soldado conseguiria subir, porque aquela sandália lhe dava uma sustentação. E eu começo a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, através destas armas, que não são carnais, mas sim espirituais, que Deus nos capacita, além do cinto da verdade que tem que estar na nossa vida, além da couraça da justiça. Eu vejo esta sandália da preparação do Evangelho. Nós que estamos aqui servindo ao Senhor, nós que somos servos do Senhor, nós que somos soldados desta batalha, estas sandálias têm que estar em nossos pés. Estar aqui na igreja cumprindo o ritual de vir todos os cultos, de vir todas as quintas-feiras, de vir todos os domingos, sábados, terças, não é um motivo qualquer. Você tem que vir aqui, mas você também tem que dar resultado. E o resultado vai ser marcado através das suas sandálias do Evangelho, porque você também tem que sair em busca de almas para o crescimento da obra de Deus. Você tem que marcar a sua caminhada. Com certeza, por onde aquele soldado passava, ficava as marcas da sua sandália, ficava as marcas da sua caminhada, ficava as marcas daquele batalhão, daquela multidão de soldados que passaram por aquele lugar. Agora olhe com os olhos espirituais. As marcas que você tem que deixar é ganhando almas para Cristo, é trazendo almas para o reino de Deus, é apregoando a palavra do Senhor, é fazendo a obra de Deus. As marcas que você tem que deixar para trás são marcas do crescimento da obra de Deus. Mas o porquê que você não recebe a vitória de Deus? Você está tão preocupado em deixar outras marcas na tua vida, que você não quer deixar as marcas do Evangelho. Você está preocupado em deixar a sua vida profissional marcada e muito bem marcada. Você está preocupado em deixar a sua vida ministerial marcada nos séculos. Você está preocupado em deixar o seu nome na galeria dos heróis. Você não está preocupado em ganhar almas para o reino de Deus, mas o Senhor te desperta esta noite. Meu irmão, é tempo de fazer a obra do Senhor e marcar ganhando almas para o Evangelho do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Salmos 126: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. São pessoas que vão marcar, que já estão marcando, que estão ganhando almas para o reino de Deus. A sua vida tem que ser marcada. Quando você se apresentar diante do Senhor, o Senhor vai lhe cobrar as marcas do Evangelho. Quais foram as marcas que você deixou? Quantas almas você ganhou? O que você fez em prol do Evangelho? O Senhor não está preocupado com o teu status lá na tua empresa. O Senhor não está preocupado com a tua posição no meio da sociedade. O Senhor está preocupado com o que você vai fazer e deixar marcado em prol da sua obra. Por isso que o Senhor te apresenta esta noite as sandálias do Evangelho. Mas a palavra do Senhor também nos fala no verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A história nos fala que o escudo era um elemento preparado numa madeira, muito bem preparado. E o soldado embraçava aquele escudo, talvez e com certeza quase, o soldado levava aquele escudo no braço esquerdo, o soldado andava com aquele escudo, aquilo lhe protegia do dardo inflamado. E segundo alguns historiadores, quando o soldado saía para a guerra, ele fazia com que aquele escudo fosse molhado, fosse mergulhado em uma água, aquela madeira agora ia para a guerra encharcada. Mas espere um pouquinho, eu já vou te explicar. Caro, porque que aquele soldado já ia com aquela madeira, aquele escudo molhado, umedecido para a guerra. Segundo a história, os dardos lançados pelo inimigo eram dardos com fogo. O inimigo ateava fogo nos dardos e lançava contra o seu adversário. Porém, o soldado que estava preparado na guerra, com o seu escudo encharcado à base d'água, encharcado na água, quando aquele dardo inflamado pegava no seu escudo, aquele fogo não tinha poder para talvez incendiar o escudo do soldado. A água fazia com que aquele fogo se apagasse. Deixa eu te explicar agora, à luz da Bíblia Sagrada, para que você tenha um entendimento espiritual. O Senhor quer nos dar o escudo da fé, mas nós temos que pegar esse escudo, mergulhar nas águas do Espírito e estar preparado para a batalha. Quando o inimigo lançar as setas do diabo inflamadas contra a nossa vida, elas não vão nos atingir, porque nós estamos debaixo das águas do Espírito de Deus. Se você já sentiu o toque do Espírito esta noite, se você já sentiu as águas do Espírito, eu te convido para que você adentre mais um pouco essas águas. Receba o toque de Deus, receba a providência de Deus na tua vida para alcançar a vitória do Senhor. Agora, o que acontece? Tem muito crente andando tão seco. O que acontece? Tem tanto crente andando tão vazio. O que acontece? Tem um crente que está tão cego, para que chamam ele para dar um glória, ele pensa uma, duas, três vezes, ele não tem alegria. Chamam ele para fazer a obra do Senhor, ele não tem alegria. Chama ele para fazer alguma coisa para Deus, ele está tão seco, está tão vazio, que não tem ação do Espírito Santo na tua vida. Por isso que não recebe a vitória de Deus. Mas o Senhor nos apresenta o escudo. O Senhor nos apresenta esse escudo e nos convida para que nós venhamos ter esta fé para alcançar a vitória da parte de Deus. Este escudo também fala da fé, e a palavra nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos numa campanha de fé e milagres. Talvez você está vindo o ano inteiro a esta igreja. Talvez você veio quase todos os dias, participou de quase todas as campanhas e não viu nada acontecer na tua vida. Ei, meu irmão, está lhe faltando fé, está lhe faltando coragem, está lhe faltando disposição de soldado, de guerreiro, que levanta e sai para guerrear contra o inimigo, que não foge da batalha, que não anda à guarda, que não foge do inimigo. O Senhor te convida para que você venha ter a posição de soldado e lutar em prol da tua vitória, que o Senhor lhe garantirá esta noite. Você crê nisso? Então adore a Ele, exalte a Ele, porque Ele tem vitória para a tua vida. Mas você tem que ter fé e confiar na vitória de Deus. Confiar que Deus é poderoso para te conceder a vitória através da tua fé. Nós alcançamos o impossível de Deus através da nossa fé. Se não fosse pela fé, talvez não estaríamos aqui. Se não fosse pela fé, talvez você não haveria recebido aquela bênção que o Senhor te concedeu. Mas você teve fé e alcançou o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus também nos fala sobre o capacete da salvação. O capacete da salvação era mais um dos elementos. Era mais um dos elementos que Paulo nos apresenta para que venhasse, para que pudéssemos ganhar, para que pudéssemos vencer a batalha. E quando eu olho para o capacete da salvação no verso 17, a palavra de Deus diz o seguinte, no sentido imperativo: tomai o capacete da salvação. O Senhor nos fala para que esse capacete venha a estar sobre a nossa vida. O capacete era o último elemento, penúltimo elemento que o soldado usava. Ele colocava bem sobre a sua cabeça. Segundo alguns historiadores, esse capacete tinha que ser tão bem colocado que precisava de uma outra pessoa para ajustar muito bem esse capacete. E o que eu entendo através da palavra de Deus acerca desse capacete, que este capacete é um filtro que o Senhor quer nos colocar. É um filtro que o Senhor quer nos dar para vencermos a batalha. Mas filtro no qual sentido? O Senhor quer proteger as nossas partes vitais. O Senhor quer proteger os nossos olhos, a nossa boca. O Senhor quer proteger o nosso ouvido. E quando você está com o capacete da salvação de Deus na tua vida, a vitória é certa. Sabe por quê? Aquilo que Satanás chega para lançar no teu ouvido, para ser uma seta de destruição da tua vida, ele não chega ao teu ouvido, ele passa e volta. Sabe por quê? O Senhor não vai permitir com que aquela seta adentre ao teu ouvido e chegue ao teu coração. Ele lhe dá o capacete que vai filtrar todas as setas do diabo. Talvez você está caminhando e não está enxergando o impossível de Deus lá na frente. Talvez você não está enxergando a vitória de Deus lá na frente. Mas quando o Senhor lhe dá o capacete da salvação, você não tem olhos carnais, você não tem olhos naturais, você tem olhos espirituais. A tua vitória está lá na frente. Você está vendo ela. Você sabe que vai chegar. Vai chegar o dia que Deus vai te conceder a vitória, e ela será certa na tua vida. É o filtro que o Senhor te dá, o capacete da salvação. Da tua palavra já não saem mais palavras de pessimismo. Da tua boca já não saem mais palavras de pessimismo. Da sua boca já não saem mais palavras que degrinem a sua imagem. Palavras de fracasso, palavras de desânimo, palavras que venham entristecer a você mesmo. Mas da tua boca saem palavras para abençoar os outros e também para te abençoar. Palavras que serão proferidas em bênçãos para a tua vida. Mas para isso você tem que vestir e se revestir com esse capacete da salvação para alcançar a vitória. Nós entendemos, à luz da Bíblia Sagrada, estas armas que Paulo nos apresenta e o Senhor nos convida para vencermos esta batalha. Mas quando eu chego no verso de número 18, eu começo a entender o seguinte, que o Senhor também nos fala da oração. O Senhor nos fala da oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Aí nós começamos a entender um outro lado da história. Além do Senhor nos conceder estes elementos, nos conceder o cinto da verdade, a couraça, a sandália, o escudo da fé, o capacete da salvação, o Senhor também nos fala para orar em espírito. Mas antes de orarmos em espírito, Ele nos dá a palavra. E a palavra é a arma ofensiva, é a única arma que a palavra de Deus nos apresenta a definição. Ela nos fala o seguinte: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva para nós vencermos a guerra. As outras armas são armas defensivas, porém a palavra será a arma ofensiva. E agora a oração será a flecha que nos vai fazer atingir o inimigo. Quando nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, e quando nós temos a oração na nossa vida, nós atingimos o inimigo e a vitória certa em nome do Senhor Jesus para a nossa vida. Nós temos a palavra que vai nos garantir a vitória, mas nós temos a oração, que a vitória será certa na nossa vida. Quando nós nos colocamos a orar, a pedir a providência de Deus, Deus move os céus, move a terra, Deus muda as situações para nos garantir a vitória, porque o poder também está na oração. O poder está na palavra, está, mas também está, tem que estar na oração. Você tem que ter a palavra, tem que ter a palavra na tua vida, tem que ter, mas também tem que ter a oração, orando, buscando a providência de Deus para alcançar a vitória do Senhor. Mas aí você entra nessa campanha. Passa a semana, você vem à frente, pede a bênção de Deus, vai para casa, confiando na oração dos outros. Mas você não dobra o seu joelho para orar, você não se achega à palavra para aprender a manusear esta espada do Espírito. Você não quer contato com a espada do Espírito. Ah, você não quer acertar uma flechada no diabo. Você não quer dobrar o seu joelho para pedir a providência de Deus. Mas eu te convido esta noite para que você venha entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão. Você tem que lutar. O Senhor te dá as armas defensivas, mas Ele te dá também as armas ofensivas para você atingir o inimigo. E você só vai vencer se a espada do Espírito estiver na tua mão. E se na sua boca tiver a flecha contra Satanás, que é o poder da oração. Se você quer alcançar a vitória de Deus, eu te convido a se colocar em pé. Eu te convido a se colocar em pé. E o Senhor esta noite quer te capacitar com estas armas do Espírito. O Senhor quer te dar vitória esta noite através destas armas que o Senhor nos apresenta. O Senhor quer te dar vitória através destas armas. Ele quer que o cinto da verdade esteja cingido em sua vida. Ele quer que a couraça da justiça esteja sobre você para proteger o seu coração, para proteger o centro das suas emoções. Ele quer que as sandálias do Evangelho estejam sobre você, para que você também venha influenciar as demais pessoas. Ele quer que o escudo da fé esteja sobre você, para que você tenha uma confiança de proteção em Cristo Jesus. Ele quer que o capacete da salvação esteja sobre a tua vida, para que o filtro de Deus esteja sobre você. E Ele quer te dar a espada do Espírito. E Ele quer te dar a flecha. Ele quer te ensinar a lançar a flecha no alvo certo, para você alcançar a vitória. Talvez você está dando tanta flechada por aí, mas não acerta o diabo. Satanás está desviando das suas flechadas. Mas essa noite o Senhor vai te colocar na linha, vai te ajudar, vai te capacitar e vai te fazer um soldado vitorioso para alcançar a vitória do Senhor. Eu quero te convidar à frente, aonde está você? Aonde está você que quer alcançar a vitória do Senhor? O grupo de louvor pode louvar ao Senhor. E enquanto eles louvam, eu convido você para vir à frente. O Senhor tem vitória para a sua vida. O Senhor Deus tem vitória para você esta noite. O Senhor tem vitória para você esta noite. Talvez você tenha caminhado, você tenha lutado e não tem visto a providência de Deus na tua vida. Mas esta noite é noite de vitória. O Senhor lhe concede a vitória. O Senhor te fortalece. O Senhor te ajuda. O Senhor te anima. O Senhor te restaura. O Senhor te dá a posição de soldado novamente. Ah, o Senhor te levanta. Ele te põe de pé para te dar a vitória esta noite. Então venha receber do Senhor a vitória. Venha receber do Senhor a vitória. Venha se revestir com as armas do Senhor para a tua vida. A palavra do Senhor nos fala lá em Salmos 91, verso 7. Que 1000 caíram ao teu lado, 10 mil à tua direita e tu não serás atingido. Mas entenda, você tem que estar com o escudo numa mão e na outra mão você tem que estar com a espada do Espírito. Quando vierem 1000 contra a tua vida, você vai vencer com o escudo da fé. Quando se levantarem 10 mil contra a tua vida, é a espada do Espírito que vai entrar em ação contra você, e a vitória será certa na tua vida esta noite. Aonde está você? Vem aos pés do Senhor. Enquanto essas pessoas se aproximam, eu gostaria de fazer um convite, uma pergunta. Se há entre nós alguém ainda que não aceitou a Jesus como seu Salvador, se há alguém entre nós que queira aceitar a Jesus como seu Salvador e passar a ser um soldado da milícia de Jeová, e passar a ser um soldado que faz parte do exército, do general, do Senhor, do Senhor. Aonde está você? Vem à frente. Eu te convido para aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Vem aos pés do Senhor esta noite. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Sei diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, romper em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Deus quer te voltar e vencer. Vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. As armas de Deus para a tua vida, minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Voltar e colher. Oh, a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Eu te adoro, meu que Pai. Diante de eu mim, te exalto, Senhor. Não se abrir mundo, o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, aleluia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover Que está ao seu lado e diga para ele: a vitória é tua, meu irmão, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia.